atenção, Kranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! Quantos que aqui estão ainda restarão de pé? Quando desferir milena sua fúria de mulher, muitos já virão inverno, outros verão seus corpos caindo secos, sua cabeça em minha mão. E entre tantas cabeças que a morte os confronte, na ponta da alabarda debaixo de uma ponte, vem da terra ali o que é que será a esperança vã de vencer no Outworld o império de Shao Kahn. É quando assim Deus sacode a cabeleira, Sub-Zero faz geleira. Almas à espera do abate, o combate é mortal. Pondo fim ao inimigo sem piedade, com total fatalidade. E arrancando o coração com jogos e diversão. Começando mais uma vez a sua 40ª edição! Tosti! 40ª, mano? Tosti! É isso aí. Nessa semana nós estamos todos reunidos aqui pra falar sobre a série de luta glorificada e eterna, Mortal Kombat! É que série de luta é pouco, né? Que é um ícone. É, cara, é religião, né? É, moleque, tem filme também, tá? Nossa. Street Fighter também tem filme, pô. Mas Street Fighter não tem série de televisão. Ah, não, tem sim. Moleque. Tem até desenho animado, cara, com Blanca pilotando helicóptero e o caramba. Série de televisão não é desenho animado, totalmente diferente. Pra quem não sabe, tá dando mole. Eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilaps. There is no knowledge, there is not power. O Mestre Splinter. A sua alma é minha. Mais o, que plágio. O Senhor da Eternidade. Fatalidade. A Debs. Eu acho que a Joelma segue os conselhos da Cinda e tá sendo. Tá certo. E o Chimbinha rock and roll. E o Comandante Cobra. Sub-Zero Escorpião, inimigos mortais. E é isso aí. A dublagem de Mortal Kombat é diferencial. Nessa semana nós vamos segurar o bloqueio para sempre. Depois chegar perto, dar um gancho, jogar no chão, socar. E depois finish him. Aplicar o fatality, se souber, porque eu não sabia. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. E-mail, mamãe. Scorpion and Sub-Zero, deadliest of enemies, but slaves under my power. Tem algum ventilador em cima de tu aí, mano? Ah, tem sempre ventilador em cima de mim, né? Ah, esse... vira contra ele, só um pouquinho. Ai, caralho. Melhorou? Porra, moleque, agora tá lindo, moleque, tá lindo. Zankoku na tenshi no yoni, shounen yoshin wa... e-mail do Saci de Patinte. Ele fala aqui, ó. Eu gosto de jogos e diversão e ouvir o podcast de vocês. Tem que ver isso aí, não tenho 12 anos, não, vírgula. Mais com I, mais um namoro de 3 anos terminar em um dia é muito brutal, ainda mais com a porradaria do velho Eu Não Te Amo Mais. Ele mandou mesmo. Ah, foi o garoto que acabou o namoro aqui. Ele, cara, vocês acreditam, com o Awatil, que em meu bairro os moleques de 10 anos ainda estão comprando PlayStation 2? Exclamação. Dói até no coração ver gente comprando produtos defasados, já que existem. Defasados. Já que existem emuladores de PlayStation 2 e podemos comprar jogos de PlayStation 2 na PSN. Tem PlayStation? Podemos piratear, ele quis dizer também. É, tem jogo de PlayStation 2 na PSN? Enfim. É, acho que tem. É, deve ter. Aí ele fala, e lapso seu merda, vocês é um sem moral, blá, blá, até a Argentina falando tupi marca mais que você, vírgula. E aí, até a Argentina falando tupi marca mais que você. Irado, vírgula, ninja inimigo, perdão, foda-se, cara, vírgula, só mulher errada. Ninja inimigo, perdão, vocês não tem voz de traveco, tem voz de coroa de 35 anos, irado, de 35 anos de idade, vírgula, gordo, vírgula, peludo, vírgula, careca. E que não dá prazer para a mulher na cama. Mas não dá pra ser. Merci ganhar, porque você é mais balanceado, já que o Ilapso só fala merda, zoa e fala mal, e o Senhor Eternidade e o Mestre Splinter só sabem falar bem como dois fanboyolas que não pegam mulher, não fazem sexo e tem fimose. Fimose. Irado. Olha só, observe. Já tenho 15. Tô e aí, quase tá, comendo mulher. Quase. Já tá quase podendo comprar Playboy, né? Quase. Né, moleque? 15 anos, porra. Irado. Quase, né? Porra, é nóis, amigo. Pena que hoje em dia não precisa mais comprar Playboy. Pô, cara, com esse português aí que vocês têm, se não me engano, ninguém, que você tem 9 anos no máximo. Disco Ninja, muito foda. Então, de parabéns. Mas fação com a Awatil, um foda de 2 horas e meia, porque o do Mario Kart não foi muito emocionante. Ah, não. Fogo no rabo, só quem tem é o viado do Ilapso. PS, gostei bastante do meu nick, apesar de ter sido dado de plena sacanagem até o uso no CS. Olha só, cara, a gente é formador de opinião, cara. Ô, porra, moleque. Cara, você já reparou? Que nego fala, sempre que nego manda e-mail, nego fala Mestre Splinter e Senhor da Eternidade junto. É porque eles não sabem diferenciar essa coisa. Sabe, é diferenciar. É, e sabe que na festa que a gente tava lá do Kyo Logo. Eu acho que eu vou botar um filtro na festa. Na festa tava pra ver que eu era muito mais bonito, pô. E sim, mas quem não sabia, falava, não, Senhor da Eternidade mais Splinter estão ali. Aí a pessoa ia falar, pô, mas qual é qual? Não sei, entendeu? Eu acho a voz de vocês igual. Aí vendo a cara, porra, mesmo vendo a cara, se eu fechar o outro. Aqui, ó, os comentários aqui. O Pyron, caralho, sapinho do funk, seus funkeiros malditos, lol. Deve ter sido ideia do Ilapso, porra. Tudo ideia mesmo, porra. Aí aqui o outro. As ótimas são aí. O outro também, o Pinguim Caolho. Seus funkeiros malditos. Quero deixar bem claro que eu moro em Rio das Ostras, no interior do Rio de Janeiro. Ok. Ok. Que os. Não, cidade maneira, irado. Tem praia, pô. Ah, sim. Tem ostras lá também. Tem ostras, é. Tem aquela praça, né? Que tem uma baleia. É lá que tem uma praça que tem uma baleia no meio? Nem sei. Quiros de Fogo. Caras, nem escutei ainda, mas já achei bem logo esse filler cast. Enfim, vou escutar e já ver, vírgula. Onde o senhor E. Lápis só participou lá do cast de Tanguinha, onde descobri que ele é o Ranger Fuchsia. Me pergunto se ele vai aparecer no novo filme Sentai, onde todos os esquadrões vão participar. Vou sim. Aí, desculpe os erros, mas estou bêbado. Enfim, vocês são fodas de Skinding. E o Ovini Lima, pra finalizar, ele fala aqui: o que fica nesse cast é que vai ter o 5. Vai ter o 5. Toca essa porra de vinheta de notícia aí. Notícias. Senhor Eternidade, hoje a gente acordou aí, foi jogar um Marvel Baby, né? Padrão. Marvel Baby! Acorda, escova o dente. E Marvel Baby! Marvel Baby! E aí, o que aconteceu? PSN fora do ar. E a galera, a engenharia da Sony falou, galera, tá fora do ar agora, vai tá fora do ar amanhã, pode ser que esteja fora do ar depois de amanhã também. Suponha aí que pode ser que leve 48 horas, 2 dias aí pra botar essa bagaça pra funcionar. Que conclusão nós tiramos disso, Eternidade? A gente tirou a conclusão de que a gente não vai poder jogar Marvel Baby. Marvel, baby. E também que a galera do Xbox, nessa hora, vai apontar pro... Vão fazer flame no, nos fóruns de videogame. E vai o pessoal do Xbox entrar nos fóruns de PlayStation e sacanear que o, a Xbox Live não cai, porque eles pagam. Esse é o preço a se pagar por ter as coisas de graça. Foda-se, né? Se mas eu comprava o Xbox e pagava só pra jogar essa semana. E depois jogava no lixo e voltava pro... É que, não, jogava no lixo não, porque alguém ia poder reaproveitar aquela merda. É queimar. Queimar, tem razão. Queimar. Botaram micro-ondas. Aconteceu mais uma coisa nesse mundo de videogame aí essa semana? Aconteceu que... Pô, descobri que eu sou muito foda. É mesmo, cara? É. Pô, como é que você deu essa descoberta aí? Pô, cara, eu ganhei uma partida de LOL que eu falei, caralho, sou muito foda. Lançou Mortal Kombat e Mortal Kombat Annihilation em Blu-ray. Porra, que irado, hein? Falando em Mortal Kombat, o Louco Abreu vai ser personagem baixável no Mortal Kombat novo. A Warner já acertou tudo aí com ele, com o Botafogo. Inclusive, ele foi contratado pelo UFC recentemente. Pelo UFC, exatamente. É isso que eu ia falar também. Ele vai desistir do futebol, ele falou que tá aqui, tá muito velho. Em crise, que não dá mais pra ele, que ele tá se estressando muito, ele precisa de uma parada mais hardcore e ele tá indo pro MMA. Vai lutar contra o Anderson Silva no UFC 142. Isso. Aquele daqui do Rio, né? Não. No Rio não. Vai ser na Zamíbia. Ah, na Zamíbia. Irado. O país que eu acabei de inventar agora. Na Zamíbia. Mistura de Zâmbia com Namíbia. Exatamente. Você vai ouvir. Você pode imaginar também. Ouvir agora o episódio sobre Mortal Kombat com nós dois aqui. Eu gostaria de dizer que a Jade tá muito gostosa. Irado. Não, eu não poderia deixar de estar gostosa. Não, e quando você dá porrada nela, vai cair na roupa. A Milena também não vai cair na roupa? Vai, bom demais, a calcinha fica pendurada ali. Irado. Esse jogo é sensacional. É lindo. Com o Ninja Inimigo também, o Mestre Splinter, que não é esse que tá falando agora é o seu lugar. A Debs, o Comandante Cobra, que já tá lá jogando, no Xbox dele. Tá mesmo? E tá, você não tá sabendo? Te convidou não ele? Que amigo. Que amigo, né? Vai lá na casa dele jogar. Ele tá puto que ninguém foi. Ele não convidou, né? Manda ele tomar no cu. E infelizmente não puderam participar o Kruski, que não pôde participar. E o famoso Adriano, cheirador lá, Adriano Avassalador. O Pombo não pode. E o senhor Atendaz tá com sono aí, vai dormir. Ah, tem uma notícia muito boa aqui. Opa, fala. Confirmaram a luta do Vitor Belfort contra o Yoshihiro Akiyama no UFC 133. Ó, importante isso aí. Quando é que vai ser essa porra? Vai ser dia 6 de agosto em Pensilvânia. Então é isso. Para mais notícias sobre o MMA, acesse mmaurgente.com. Foi uma ideia muito original, mas eu vou dizer pra vocês que eu ouvi falar que quando o Mortal Kombat foi criado, a violência gráfica desnecessária do jogo foi incluído no fim só pra gerar polêmica e fazer a fama de Mortal Kombat. Olha só, e por desnecessário e relativo. E por isso eu pergunto a vocês, vocês acham que a violência no Mortal Kombat é o fator decisivo dele ser tão popular e famoso assim? Ah, com certeza que a violência botou o jogo no mapa, né, cara? Mas o jogo é muito bom sem a violência também. Porra. Você acha que se fizesse um Mortal Kombat sem violência, ia ser bom? Cara, DC versus Mortal Kombat, né? Já fizeram. Me diz você. É um cara, merda. Já que você começou falando por essa questão da violência, só pra você ter uma noção, cara, Mortal Kombat foi o jogo que criaram a classificação indicativa por causa do Mortal Kombat, que não existia antes. Parcialmente. O Doom também, né? Aí o pessoal falou, cara, tem que ver isso aí tá meio pesado demais. Peraí, você tá dizendo classificação indicativa como um todo ou para os games? Aquela ESA, Entertainment Software Association, nos Estados Unidos, criou aquela ESRB, o Entertainment Software Rating Board, que é pra fazer classificação indicativa de jogos. É aquele, por exemplo, vem... Deixa eu pegar algum jogo aqui. Enfim, não sei, acho que nem existe mais essa merda, mas fica lá aquele indicativo M pra públicos maduros, 18 mais, 18 anos, enfim, essas coisas. Por causa de Mortal Kombat, quem diria? É Mortal Kombat, Doom, né? Porque foi em 94 que isso foi criado, e aí teve os problemas com Doom, e os problemas com Mortal Kombat já estavam existindo, e aí criaram a SRB. Eu acho que nem existe mais, eu acho que agora é aquela PEGI, pra cinema e pra jogo, acho que tudo a mesma coisa agora. É, mas a parada da violência realmente botou no mapa, como o Comandante Cobra falou, e até hoje é temática de muito artigos, de pessoal conversando na internet, de paradas assim, você vê, tem sempre aquela, aquele top 10 de jogos mais violentos. O Mortal Kombat tá quase sempre no top. Tava vendo aqui uma pesquisa rápida, eu só vi que ele só não ganhou aqui em uma lista do site TheExaminer.com, em que ele perdeu pra God of War 3. Falei, cara, não pode ser, não pode ser. Ele tá vendo o jogo uma perspectiva errada. Mortal Kombat tem que ganhar de God of War 3, por favor, lógico, né? Lógico, cara, lógico, lógico, que é um jogo muito mais superior. Se fosse God of Mortal Kombat, aí tudo bem. É, o Kratos foi colocado no Mortal Kombat agora pra provar que ele é mais violento. A questão é a seguinte, esse Mortal Kombat, a questão do sangue e não sangue, quando eles fizeram as portabilidades pra Super Nintendo e Mega Drive, a Nintendo quis deixar o console dela limpinho lá pra família, né, usar de fralda do bebê, e pediram pra Acclaim colocar o sangue cinza, quando fez a portabilidade. A Sega também não botou sangue, mas tinha lá o código fácil, né, ABACABB, porque a criança sabia que liberava o sangue, e esse código aparecia até na propaganda de televisão. Então, com isso... Mentira! Chegava na propaganda de televisão, não, sério, tem sangue para as crianças. Tem uma propaganda de televisão australiana, a gente vai colocar no post, que no meio da propaganda aparece lá, do nada, sempre assim, ABACABB. E aí a criança ela já sabe pra que serve, né? E com isso, nos Estados Unidos, segundo a pesquisa lá da IGN, essa diferença entre as versões fez com que, no período de lançamento do jogo, né, que foi em setembro de 93, pros videogames, o Mega Drive disparasse em vendas e deixasse perdendo pra trás fortemente. Só em função do Mortal Kombat. Então é historicamente relevante essa questão do sangue. Que bizarro. Bizarro, né? Não, bizarro. Porque o Mortal Kombat no Mega Drive tinha sangue, ele disparou as vendas em frente ao Super Nintendo. Bolado. É, deixou um período aí de liderança pra Sega. E antes disso, você tinha o Mortal Kombat no Master System, né, cara? Eu tenho, na verdade. Não, eu nunca vi Mortal Kombat Master System, mas todo mundo fala, deve ser. Existe porque é porte da Tectoy. É bom? É bom, cara. É bom. Você consegue jogar. Tem pra... Eu não sei se todos Mortal Kombat 3 pra Master System era Tectoy, pelo menos. Os outros eu não tenho certeza. Eu acho que nem todos, porque tem pra Game Gear também. Eu acho que Game Gear até Tectoy não mexia. Cara, esse negócio do gameplay, das limitações e da questão da voadora, não voadora, rasteira, é uma das principais críticas no começo, quando tentavam criar rivalidade com Street Fighter. Uma das principais críticas era que dentro do Mortal Kombat o cara se preocupava com os special moves. Os ataques básicos eram iguais pra todos os personagens. Sempre foi assim, até virar Deception e entrar o estudo de luta. Cara, realmente é uma filosofia diferente de gameplay. Os personagens todos são iguais, exceto os recursos mágicos que eles têm. Mas isso que falavam que a animação de todos os personagens também eram iguais. Sim, porque eram três atores, né, cara? Eram três atores pra fazer captura de movimentos do primeiro Mortal Kombat, né? O Daniel Pessina, o Rossum Park e a mulherzinha lá, a Elizabeth não sei o que, que fazia Sony. Mas o objetivo era justamente esse, cara, né? Tipo, os personagens têm o mesmo tamanho, todo mundo bem parecido, então o objetivo era, tipo, um soco alto de personagem é igual ao soco alto. Não tem um é mais rápido, o outro tem mais alcance, o outro é assim que nem tipo, um Marvel vs. Capcom. É pra ser todo mundo igual, tem os mesmos recursos, só muda os seus special attacks. Isso é muito criticado. Eu não vejo nenhum problema, acho que é só uma filosofia diferente. Olha, Splinter, pra época, eu não acho que tem nenhum problema, mas eu criticaria se fosse feito isso nos dias de hoje. E o Mortal Kombat 9 não tem isso, tem? Eu acho que tem que se garantir muito no balance pra você fazer todos os golpes básicos customizados do personagem. Eu acho que... A animação que eu tô falando, cara. Não, beleza, mas tem alguns que são semelhantes, principalmente assim, a voadora do Scorpion e a voadora do Sub-Zero são iguais, tá? Imagino que a do Reptile também seja igual. Entendi. Mas vamos lá. Mas tem muita variação. Eu tenho só um adendo em relação ao que o Mestre Printer falou, que é que não é só necessariamente porque o jogo é todo baseado em special attacks que é mais difícil ou mais fácil equilibrar o jogo. Até porque quanto menos golpes você tem, mais tá colocado dentro deles em termos de gameplay. Então é muito mais coisa pra colocar enfiada de gameplay em poucos golpes. Então não é necessariamente mais fácil não, cara. Mas eu acho que limita bastante gameplay, sim. O Tekken tem mais de 30 personagens, cada um tem um set de move único a ele, e mesmo assim eles conseguem fazer um jogo que dizem aí ser um dos mais balanceados. É o mais equilibrado, dos que estão no mercado hoje, mais equilibrado é o Tekken. Uma crítica sobre o sistema de bloco do Mortal Kombat que eu não gosto at all. Primeiro que eu acho muito assim, digamos assim, complexo comparado aos outros, né? Que os outros você simplesmente aperta pra trás, ou no caso do Tekken você nem precisa apertar pra trás, só aperta pra baixo, ou pra baixo. Eu acho que é muito... Primeiro que ele gasta um botão a mais do controle que poderia ser usado pra uma coisa melhor. E segundo que tem o lance de que você, toda vez que você toma um golpe, mesmo que seja um golpe normal, você toma dano, né? Eu acho uma decisão inteligente de gameplay. Eu acho que esse sistema Jam, ele influencia muito a ofensividade. E como eu sou um jogador mais defensivo, geralmente, em jogos de luta, mas até que todo mundo. Como você é um medroso, é pior pra você. Não, é foda isso. Então, como o jogo é focado no ofensivo pra luta acontecer, pra luta tipo, terminar logo, então o cara que quer ficar no counterpunch, quer ficar defensivo, vai ter que ficar paradinho, sentado, enquanto tudo que ele bloqueia dá dano nele. O jogo basicamente diz: bloquear você até pode, mas pior pra você, entendeu? Então eu acho que é uma filosofia de jogo, particularmente eu adoro. É, porque se você for lutar de verdade, você não vai zerar o dano que você toma. Se eu vou fazer um Mortal Kombat na vida real, tu não sobrevive a um fatality. Não, pô, mas, tô falando assim, eu cansei de lutar e chutar alguém, a pessoa defender e, pô, na defesa machucar um braço, machucar alguma coisa. Assim, mas a verdade é que se você ficar tomando 38 golpes no braço, você não vai morrer, seu braço vai ficar destruído, mas você não vai morrer. Essa é a verdade. Mas a verdade é que você não morre no Mortal Kombat. Você só fica stunado. Aí o cara te mata. Se você ficar blocando, é verdade. Eu juro pra vocês que na minha noobice máxima de Mortal Kombat, eu achava que os primeiros Mortal Kombat, quando você defendia, você estava na defesa perfeita do Aldebaran. Se quiser passar por esta casa, terá que me vencer. O que nunca irá acontecer. E que você não tomava dano quando tava defendendo. Tá, então eu também tinha essa pressão, cara, dos primeiros. Eu não lembro se é verdade. Não, tomava, com certeza eu tomava. Vocês são os cuzões. Mas enfim. É porque eu não entendi, né? Mas também. Eu acho que já tem o próprio tipo de damage de golpe especial, né? Do, sei lá, faquinha da Milena, você toma dano. Não, faquinha da Milena não dá. A cordinha do. É, não dá, você abaixa, né? Dá a cordinha do Scorpion, você toma dano, saca? E também tem, pô, agarrão. E tem o fato de que tem golpe normal, golpe low e golpe overhead. Você tem que estar sempre mixando aí, tipo. Esses combos e o cara não sabe pra onde defender, saca? Então, eu acho que é desnecessário você tomar dano na defesa. Agora, eu tenho opinião diferente. Eu acho que nem porque você é mais defensivo ou mais ofensivo, é porque você se acostumou a jogar jogo de luta e com 90% dos jogos ou mais tem esse estilo de apertar pra trás. Eu comecei a jogar jogo de luta pelo Mortal Kombat. Quando eu peguei pela primeira vez o Street Fighter pra jogar, um jogo que o sistema de bloqueio era diferente, cara, eu penei demais. Eu falava, cara, porque eu não tinha mania de bloquear, porque no Mortal Kombat você não fica muito restrito ao bloqueio. Então, tipo, eu tomava todos os golpes, porque eu não tinha o reflexo de apertar pra trás. Eu pensava, porra, eu vou esquivar, vou pular, vou ficar sambando pra não levar o golpe. Só que de vez em quando é impossível, você tem que bloquear. Eu, quando vou jogar Mortal Kombat, eu sempre aperto pra trás na hora de defender. Então, porrada pra caralho, aí que eu lembro, caraca. É costume, cara. Tem um botão que defende. Sim, costume. O aspecto mais marcante de gameplay, e foi o. E eu acho que eu colocaria aí, tá junto com a questão da violência, né? Porque é o principal ponto da violência do Mortal Kombat foram os fatalities, né, cara? Que cereja do bolo de Mortal Kombat. Eu não sabia dar fatality nenhum. Minto. Eu sabia dar um fatality, que era do Sub-Zero, que você segurava soco, ia até o cara, soltava o soco, aí falava. Você não comprava ação game, esse não, é só no cara. 2, eu acho. O fatality do Sub-Zero no 1 era frente, baixo, frente, soco forte. Não, tinha esse no 1 também, que eu tinha um pra computador. Ah, pra computador eu não sei. Mas acho, acho que no segundo no 1 só tinha um fatality. Você não comprava ação games não, cara? O fatality nem é problema, cara. Eu acho que o problema é brutality. Você tem uma sequência de 10 mil comandos pra fazer, pra dar meia dúzia de porrada no cara, sangue na tela. Não, cara. Meu problema com fatality é assim, tinha sempre que fazer uma combinação. Aí eu tô no meio da combinação, aí eu dava um soco no cara. Aí o cara... Não sabe fazer. O cara complexo do fatality é que você tinha uma distância certa pra cada tipo de fatality. E tinha algumas distâncias que eram muito capciosas, porque era a meia distância, que na verdade é a distância de 2 passos do cara. Ah, sim. Aí, tinha uma escroto. Distância exata. É, essa distância exata era muito escrota, porque era muito milimetricamente médica precisa. Escrota. Mas ainda tem isso no 9, Fear. tem três modos de fatality. Colado no cara, um pulo do cara e é um pulo e meio do cara. Não, o que eu fazia era... Chegava, comprava Ação Games, beleza. Aí eu abri na Ação Games que tinha lá. Códigos do menu especial. Aí abriu o menu especial. E no menu especial tinha lá, sangue. Aí você, sim. Aí embaixo tinha fatality com um botão. Aí você, sim. Isso qual Mortal Kombat você tá falando? Mortal Kombat, acho que sei lá, 3 ou Ultimate 3. Eu lembro que no 3 existia, quando você tava na tela de loading, aparecia os dois personagens um contra o outro, tinha um espaço pra código. Aí você podia colocar um código que você fazia fatality com um botão. Dava pra fazer isso. Aí era. a farra da galera quando comprou o jogo é: vamos ver todos os fatalities. Aí fazia o cheat, ficava só um jogador, um controle parado, só matando o cara pra ele ver os fatalities, cara. Era a corrupção do jogo. Uma era sem YouTube, né, cara? Uma era sem YouTube. E, cara, eu joguei mais no fliperama e, na boa, nada de fatality. Eu não tinha nem tempo. Eu só pensava em matar todo mundo e vamos lá fazer minha ficha valer. Pô, mas perde metade da graça. Tem esse elemento, né, cara? Tem esse elemento. O fatality não adiciona nada ao gameplay. Você já ganhou. Você só pode ali dar uma morte mais gloriosa pro seu adversário. Né? Mas eu vou falar. Mortal Kombat no fliperama é muito importante o fatality. Porque, assim, tá todo mundo olhando. Diferente do videogame, tem plateia ali. Aí quando você mata, o nego grita, pede fatality. O nego fala, cara, fatality, fatality. Aí isso quando mesmo. Você olha o Liu Kang, vira o dragãozão, engole o maluco, aí todo mundo, porra! Isso me lembra um episódio muito engraçado que teve agora na Brasil Game Show, onde tinha o demo do Mortal Kombat, né? E eu e um amigo do Senhor Eternidade fomos jogar, pegamos aquela fila imensa, né? Tivemos que aturar todo mundo tentando entrar na nossa frente, tentando convencer a gente que a gente estava lá atrás. E quando a gente chegou lá na frente, né? O cara foi lutar contra ele. Eu escolhi o Reptil, que é o meu personagem preferido. O Reptil. O Reptil. E ele escolheu o Escorpião. O Escorpião. Então, quando a gente foi lutar, todo mundo na fila dava dando fatality, todo mundo gritava, tal, não sei o quê. Quando chegou a gente, a nossa luta foi a coisa mais feia do mundo. Só dava soco e chute, não dava... voadora, né? Voadora e uppercut, sacou? Mas qual é? Vocês não lembravam os golpes dos seus mains, cara? Não lembrava. Trás soco vácuo, trás de frente suporte. Uppercut não, é gancho. Mortal Kombat é gancho. Gancho, cara. E aí chegou a hora do fatality, rolou aquela clássica. O Reptile na frente do Scorpion, olhando assim, abaixou um pouquinho, deu um soco na boca. Tá um gancho clássico. Aí gancho no fatality é muito tipo, desculpa, não sei. Exatamente. Agora, o que eu não vi a menor graça, não sei se fosse hoje em dia, seria mais legal, era fazer os outros tipos de finalização, né? Transformar o cara em bebê. Eu nunca achei de menor graça nisso. Babalo. Babalo era o mais legal de todos. Não, cara. Será que... Friendship. O Friendship era o mais gay. Tinha o Shang Tsung. O Shang Tsung, a prova definitiva que ele era viado. Ele chegava assim, você fazia o Friendship, ele parava do lado do cara, estendia as mãos assim, uma, tipo, Jesus Cristo, e mandava um arco-íris entre os braços. Aí aparecia Friendship. Friendship. Você, what? Sabe que na Bíblia Jesus faz isso, né? Você tá falando que Jesus era homossexual? Não, claro que não. Basicamente. Jamais, jamais. O que você disse. O que você disse. Jamais. Jesus usa shotgun da voadora, moleque. É muito... Jesus era macho mesmo, era heterossexual. Então você tá sendo homofóbico, é isso que você tá falando? Não. Tem preconceito com homossexual ali? Não, Jesus é que tinha. Tá. Quê? Tá falando que Jesus é homofóbico? Uma parada que a maioria que não deve conhecer, porque é dos jogos mais novos, a partir do Deception, teve um novo tipo de fatality, na verdade, o self-fatality. Aí o que acontece? Quando terminava o jogo, tinha o finish him, aí agora entrou um novo fator no jogo. O cara que perdeu podia correr quanto tempo pra poder fazer a combinação dele e não deixar o cara pra dar o fatality. Ele dava o fatality, o self-fatality. É, isso era chamado Harakiri no Deception. Caralho, como assim? Harakiri. Você foi lá, pegou aquele personagem que você não gosta, que jogar só pra ver o fatality dele é difícil, você não sabe jogar com ele, ganhou o jogo, é maluco, não deixou de dar fatality. Não, isso é tipo, escolhi a Sentinela Marvel Scorpion 3, ganhei. Ah, essa vitória não teve nenhum pingo de honra. Aí se mata. Ah. É tipo isso. É, cara, é que nem no Smash, quando você fala, nunca vai me pegar com vida, e se joga. Não, mas o Harakiri que eu tô dizendo, o Cell Fatality é o cara que perdeu. Entendi. Você tá lá, tipo, boladão lá, tipo, com a cabeça zonza, e você usa o teu comando e o cara não pode dar o fatality de você. Ah, saquei. Os samurais fazem isso direto. É, isso pra mim, cara, traduz muito o nome do jogo, né, cara? Deception. Você fazia essa porra... Mortal Kombat, broxada. E tinha o mais viajado pra mim foi no 3, o Animality, né? Transformar um animal e poder mandar o gore depois. Sério que você não acha Babality viajado, não? Cara, o Babalit tava o mais viajado aqui. É o Mercy. Mas tem o João. O João é um cara que nunca jogou Mortal Kombat, ele não tá entendendo. Caralho, porra, o que que é Fatality? O que que acontece? Não. Ele não merece que explique, moleque, na moral. Vai jogar Mortal Kombat que você vai te... É verdade, sério mesmo. Na moral, sério. Joga no YouTube. Na moral. Quer explicar o que é Fatalis, cara? Não, vá se fuder. Eu vou fazer o dever de casa. Tá. Até aquele moleque lá que manda e-mail humilhando o ninja inimigo, que tem 15... Humilhando todo mundo, na verdade, né? Tem 15 anos, deve saber o que é Mortal Kombat. Não, que é Mortal Kombat, ele deve saber, mas não sabe o que é Fatalis. Você sabe o que é Mortal Kombat, você sabe o que é Fatalis, cara. É, começa do início, cara. Whatever, não importa. Joga no YouTube e procura Fatalis, Barbarity, Animality, whatever, qualquer coisa, Friendship. Cara, o negócio é o seguinte, você tá ouvindo esse podcast aqui e você precisa ir pro YouTube saber o que é Fatalis, faz o seguinte, vai no YouTube, vê os Fatalis e depois se mata. Se dá um araquiri, maluco. Depois manda um araquiri. Manda um araquiri Fatalis. Deixa eu dizer, essa parada do Fatality, eu achava tão importante no jogo, que é um dos motivos que eu demorei muito a começar a jogar Street Fighter, porque não tinha Fatality, cara. É muito triste não ter Fatality. Cara, eu lembro que eu jogava, diferente da Debs, eu quando eu jogava Mortal Kombat, eu, tipo, a luta era desimportante. Eu lutava pra acabar logo, pra no final mandar o Fatality. Pô, com certeza. É o ápice. É o ápice da gente. É claro que com a cena competitiva do Brasil, isso mudou, né? A cena competitiva. O cara que tava jogando contra mim, ele acabou de perder pra uma mulher. Eu não precisava fazer nada. Se eu esperasse acabar o tempo do finish him, eu já tava bem. Tebs, a senhorita está se menosprezando. Retire suas palavras, por favor. Retira não, tá certo. Tá certo, é isso mesmo. Mas cara, é isso, é tendência. Todo mundo acha que mulher não joga nada, que mulher é muito ruim, ainda mais no flipper, então... É baseado em estatísticas. É, achar não é bem o termo certo, mas tudo bem. Tá, X1 então. Mas tem que ser no fliperama, então tem que achar um fliperama. No fliperama. Não. Eu compro um fliperama de Mortal Kombat. Vamos desmistificar uma coisa aqui. Não é nem desmistificar, é confirmar. A série Mortal Kombat foi criada nos arcades como uma reação aos jogos de luta da Capcom. Isso é verdade? Complexa, complexa essa afirmação. Eu não embaso ela, não. Eu não vou assinar embaixo. O que eu sei da história de Mortal Kombat é que ela foi criada por 4 malucos. Na verdade, os dois principais, né? O Ed Boon e o John Tobias. E tinha ainda um cara que fazia a parte de som, que era o Dan Forden. E o outro maluco que fazia a parte gráfica junto com o Tobias, que era o John Vogel. Eles queriam fazer um jogo que ia ser baseado no jogo do Van Damme. Ia ser o personagem principal. Ia ser o jogo do Van Damme, mano. Vai cair nessa lenda aí do Van Damme? Vou cair, cara, na lenda do Van Damme. Eu já caí, aliás. Tá sendo. Não, pior é isso. Pior é que depois de um tempo teve um jogo chamado Street Fighter The Movie The Game, que tinha o Van Damme. He's probably hiding. Hiding? What do I have to fear from you? Worker ants scurrying about with their pitiful weapons, afraid of the purity of unarmed combat. Come out from behind the curtain, wizard. Let's see how pure your combat really is. Come on! So no, that's exactly what he wants! Oh, T-Hub. That's what we both want, am I right? Bison. O jogo foi criado totalmente por essas 4 pessoas, 2 caras na parte de... um programador, 2 caras na parte gráfica e um maluco do efeitos sonoros, ponto. Era essa a equipe do jogo. E na hora de criar o jogo, eles pensaram... o nome chegou a ser pensado ia ser Comitê, o nome do jogo. Ia ser Dragon Attack, pensou ser Deathblow. E até um certo ponto, quase virou Fatality, o nome do jogo. Aí um dia, alguém de brincadeira no estúdio escreveu combate com K, assim, muito aleatoriamente. Alguém viu, falou, cara, é isso. E botaram o nome de Mortal Kombat. Que brincadeira maneira, né, cara? Vou de brincadeira escrever combat. De brinks. Eles falam que o Kari dá o mesmo som do C, só que mais forte. E por isso pegou, entendeu? Na série, vários textos da série, você vê storyline e tal, eles substituem o K o C por K em vários momentos, em várias palavras. Qualquer coisa só que eles façam que tenha C, eles botam K pra... caralho. Enfatizar isso. Entendi. Caralho. Agora, o que eu achei maneiro, o que revolucionou mesmo, foi a forma que eles não pegaram... personagens animados. Eles pegaram atores, botaram sensor de movimento. Que sensor de movimento, cara? Meu Deus. É chamado fotografia. Deus. Não dá pra trabalhar com gente assim, sério. Não dá. Vamos com calma, vamos com calma, não é? De movimento, galera. Estão vendo? Stop motion. Ah, tá de sacanagem. Estão de sacanagem, estão entrando na tecnicalidade da técnica. Pô, isso é importante. Você tá de sacanagem que você, engenheiro formado, vai falar que sensor de movimento. Cara, olha só. Vamos lá. Então vamos com calma, todo mundo tá muito afoito, vamos nos acalmar e vamos pensar. O jogo Mortal Kombat teve uma impressão gráfica muito surpreendente na época. Ele era diferente de tudo que nós estávamos vendo ali. Ele era mais próximo da realidade. Então, como faz? Alguém se propõe a explicar? Não, eu vou explicar. Era um arte marcial, com 100 sensores eletrônicos no corpo e uma câmera ia tirando as fotos e fazia um cruzamento com sensores. Então, tipo a fuga das galinhas. Essa ação era capturada, digitalizada e entrava num frame eletrônico. Não é, cara. Cara, não tinha sensor. Não é, cara. Então... Para com o sensor, mano. Que porra. É foto. Não, é foto. É claro que é foto, porra. É stop motion, tipo é fuga das galinhas. Não, é stop motion, é foto. Stop motion é o Goro, é bonequinho. Goro é bonequinho, stop motion, Ray Harryhausen, Fúria de Titãs de 81. O resto é foto. Bom, pra quem tá no Skype aí, eu tô botando o que a Clay falou. Cara, a Clay pode ter falado que ela, por contratou uns alienígenas, sacou, pra fazer a parada toda. O que interessa é que é foto, porra. E quando você fala no podcast, que, porra, é sensor de movimento, né, vai confundir com sensor de movimento de verdade, mocap, entendeu? Personagens foram feitos a partir de moldes em cocô e tá certo. Ia ser grato, moleque. Ah, nem tanto, mas de repente... Então explique com calma o que você acha que aconteceu, então. Olha, então, a minha versão da história é a seguinte. Eles pegaram atores que fizeram movimentos, que foram fotografados, e então foram colocados como frames num jogo. Incrível, né? Mas isso era diferente de tudo que tinha na época. Todos os jogos eram mais estilizados, desenhados, sprites. Será que o quão peso no hardware deu os sprites serem essas imagens e darem essa impressão de live action pro jogo? Acredito que pouco, porque bem ou mal, no fim, eles eram só sprites também. Mortal Kombat fez muito sucesso na época e virou o grande rival de Street Fighter e os dois grandes jogos que foram eternizados como os grandes jogos de luta que entraram pra história. Eu particularmente gosto mais de Street Fighter, mas não é esse podcast, não vamos discutir isso aqui. Por isso que o podcast é Mortal Kombat, eu pergunto pra vocês, por que Mortal Kombat é melhor do que Street Fighter? A história do Mortal Kombat é muito melhor. O cenário do Mortal Kombat é muito melhor. A maioria dos personagens de Mortal Kombat são mais legais e eles são mais criativos. São mais criativos. 8 ninjas e iguais, 3 ninjas mulheres. Peraí. Aí você não pode falar nada, porque no Street Fighter também tem 50 malucos que dão Hadouken. Nesse eu não entendi também. Isso é uma merda. Não, são os caras que a diferença cara é que no Mortal Kombat só fazem palette swapping, que não precisa trocar a cara do cara, que a cara é igual, é mascarado. E no Street Fighter eles têm que fazer head swapping, porque um é louro e o outro é japonês. Só isso. Entrando no mérito da história, quer explicar a história de Mortal Kombat? Mortal Kombat tinha história no começo, né? Ela foi colocada depois. Como todo conjunto. Qual o nome disso? Retrocontinuatividade. Peraí. O Mortal Kombat 1 já tinha história. É, tinha nada, cara. Quando você zerava, aparecia lá a historinha. Sim, peraí. Olha que história. História linda. Um reino quer invadir a Terra, e pra invadir a Terra, os deuses falaram, não pode invadir sem pedir licença. E como é que eles pedem licença no Mortal Kombat? Caindo na porrada. Então eles fizeram 10 torneios, o cara que vencesse 10 torneios seguidos, ia poder invadir a Terra ou ia salvar a Terra. Já vem o mundo alienígena de Outworld, já venceu 9, por causa do Príncipe Goro e do seu parça feiticeiro Shang Tsung. Botabe ao Liu Kang da Ordem da Luz, um ninja Shaolin, e lá mudar a história, sacou? E ele vai e muda. Caralho, que linda essa história. É. Quem também quase conseguiu isso aí foi o Internacional, que entre 69 e 76 ganhou 8 seguidas do Grêmio no Gauchão. Aí em 77 o Grêmio ganhou. Ele ia dominar o Grêmio? Ia dominar o Grêmio. Pô, Grêmio Shaolin. Quer dizer então que o Colorado chegou perto de dominar a Terra. O Colorado chegou perto de dominar o Rio Grande do Sul inteiro. Mas essa história mesmo, cara. A história original. E essa história continua. Onde é que entra o Raiden no Mortal Kombat 1? Ele que é um personagem tão importante, tão famoso. Ele é o capitão do time. Capitão do time. Nunca vi que ele tem uma abraçadeira, não, pô. Porra. O Raiden, na verdade, é o seguinte, cara. Ele é um deus que ele é o cara que põe esse torneio quando o Outworld vai tentar dominar a Terra. Entendeu? E no 2, o Raiden, ele abdica da sua godhood pra poder lutar ao lado dos mortais. Pelo que ele vê. Pera. Justiça. Corta tudo, eu quero fazer um adendo muito importante e muito nojento. Você procura Raiden no Google Imagens, o Raiden só vai aparecer por 30 décimo. É tudo Raiden do Metal Gear, que lixo, cara. Tem até um cosplay do Raiden aqui. O mundo se tornou, né, cara? Caraca, que tenso. É apocalipse final. Mas Splinter, me diz uma coisa. Se o Raiden... Se o Raiden... É Raiden, né? Vai se fuder. Se o Raiden aparece no Mortal Kombat 1, mas ele não podia lutar, como é que quando você tava jogando no single player, você enfrentava ele em um determinado ponto? Cara, isso é... Porra, lógico, você enfrentava você mesmo, cara. Por que você não pode enfrentar o Raiden? É que nem você... Cara, quando os cavaleiros chegaram na casa de Ares, o Mu não ia lutar com eles, mas eles tinham que passar por ali. É tipo um jogo de comadre, eles. Foi uma luta, foi sparring que você faz com o Raiden quando você joga com o Liu Kang, entendeu? É um treino, né? É um sparring. Tipo, o Raiden fala, se você passar, você tem mais chance de vencer o torneio do que eu. Passe por mim, me mate. Vá para a próxima para casa. Para a terra. Mas a história no 2 ficou um pouco mais diferente, né? A história do 2 é ótima. É um pouco mais diferente, interessante. Um pouco mais diferente. Porque tem um maluco, o He-Man da cabeça de caveira, né, cara? Opa, respeito com o Shao Kahn. Cara, só porque ele gosta de Street Fighter, aí ele vai ficar trolando Mortal Kombat. Eu não tô trolando! O Shao Kahn veio antes de He-Man, porque ele tem mais de 1 milhão de anos, cara. Eu vou te dar dois motivos porque que o He-Man é uma boa referência. Primeiro, o He-Man sabe qual é o negócio. Isso é verdade, isso já é um bom motivo pra você só. Segundo, o He-Man dá fatality fácil. Então pronto, cara, ele pode estar claramente Mortal Kombat. Não, o He-Man é foda, mas em relação ao Shao Kahn, se o He-Man sabe qual é o negócio, o Shao Kahn foi quem inventou a própria putaria no mundo, cara. Foi depois que a putaria começou a rolar no mundo que a gente sabe como é que a coisa funciona. Qual é do Shao Kahn? Onde que ele entra aí? O Shao Kahn é o boss. Ele é o narrador da luta. Cara, o Shao Kahn, ele é o conquistador, cara. Ele tem esse aspecto bárbaro, meio Mad Max, meio He-Man aí dele, porque o cara, o negócio dele é avassalar dimensões, sacou? O cara vai atrás de dimensões pra catar. Ele vai nas dimensões aplicando o negócio? O negócio, exatamente. O objetivo dele é a conquista. Caraca, que filme pornô irado. Ele vê, por exemplo, a Cindy, moleque. A Cindy, ela tinha um marido, cara, que o Shao Kahn mata e depois ele avassala ela, entendeu? Sério, rapaz. Na sua rainha. Caraca. A Sindel tá sendo, entendeu? É, a Joelma era a mulher do pai da Kitana, pô. Não é isso? Eu acho que era isso. Mas aí, no 2, venceram, o Liu Kang venceu o torneio, valeu, abraço, é isso aí, o mundo está salvo. Aí no 2, aparece o He-Man motoqueiro e fala, meu irmão, diferente, o bagulho aqui é sinistro. Ué? Sim, no primeiro Mortal Kombat, o Liu Kang vai e vence do Shang Tsung, né? E aí o Shang Tsung, ele volta pra Outworld, tipo, pô, cara, que merda, aquele cara me derrotou, não sei o que lá, fudeu. E aí, ele pega o livro de regras do Mortal Kombat, tipo, primeira edição, e ele descobre que tem uma falha nas regras. E ele e o Shao Kahn podiam forçar os lutadores da Terra. Você não pode recusar o convite. Sim, a lutar em Outworld. Então eles falam, não, aquilo não valeu, galera. Não valeu. Peraí. Bora tentar de novo. Peraí. A gente perdeu fora de casa, agora joga dentro de casa. E de volta. E isso aí, pô. E de volta. Os caras chegam. Tá bom, então. Melhor de três. Cada vez mais, a teoria do ilapso do futebol lá se aplica, né, cara? Mas é a mesma coisa, cara. E vitória fora de casa vale por dois, cara. Vale, o gol fora de casa vale mais. Fato. O Neymar, então, no Mortal Kombat, o Kang vai e volta pro Outworld. E lá ele encontra, bom, o Shang Tsung rejuvenescido, o Shao Kahn em si e o primo meio gato do Goro, o Kentaro, que é irado. O primo meio gato, meio gato. O Shang Tsung teve a... O engraçado é que o Shang Tsung teve a sua juventude renovada pelo Shao Kahn, né? Mas o Shang Tsung era pra ser o mago fodão, né? Por que ele próprio não usou a magia dele pra parecer mais novo? Será que não consegue essa porra? Tem que ser o Shao Kahn fazer isso? Cara, o Shao Kahn é muito mais sinistro que o Shang Tsung, porque o Shao Kahn é o Shao Kahn. Shao Kahn é o Shao Kahn, né, cara? Ele é o cara que para pra você, aponta na sua cara e fala, you are a big fool, e você não pode fazer nada com isso. Cara, o Shao Kahn é o cara que olha pra Sonya Blade, aquela mulher totalmente by the book, aquela mulher totalmente boazinha, e fala, finish him. E ela vai e mata o cara. E ela vai e mata o cara. Dá um beijinho da morte no cara. Que explode. Bem lembrado. A voz, finish him, é do Shao Kahn. É dele. Irado. Então tem round, fight também. O torneio, tá todo mundo fazendo torneio, ele tá vendo. Ele tá só olhando. Então no final, ele levanta e você desafia ele. Você ganhou de todos os desafios, agora lute contra mim, é isso? Sim, ele vai cair na porrada. Entendi. Maneiro que o cenário do 2, Mortal Kombat 2, a Sonya e o Kenno não estão no Mortal Kombat 2, não é? Estão presos. Então aí tem um um cenário no Mortal Kombat 2 que tem a Sonya e o Kano preto, do lado do Shao Kahn, que tá sentado no troninho dele. O Johnny Cage morre no Mortal Kombat 2, por isso que ele não é selecionável. E essa é uma parte interessante de Mortal Kombat, porque ele é muito mais story-driven do que, por exemplo, Street Fighter. Vou entrar só nesse mérito um segundinho. Por exemplo, o cara chega e fala, o Akuma mata o Gouken, e por isso que todo mundo fica bolado com ele. Chega no Street Fighter 4, os caras querem fazer um dinheirinho, entendeu? O Gouken do nada levanta dos escombros da casa dele 10 anos depois e fala, puxa vida, quase embolotei. Comandante, te admira você. Sai dali, cara, não sai. Em quadrinhos, se preocupar com isso. Admira você, um cara que já leu história em quadrinhos, ficar se preocupando com essas tecnicalidades de morreu ou não morreu, porra. Eu sou uma pessoa barata, entendeu? Mas convenhamos, Mortal Kombat 9 aí tem Johnny Cage, tem... Ah, é reboot. O Johnny Cage morre em todos os Mortal Kombat, se não me engano. A história do Mortal Kombat 9 é a seguinte, cara. O Raiden, ele vai até o final do Armageddon, vê que no final eles perdem e falam, porra, então quer dizer que tudo que a gente fez até agora só levou a gente a ser destruído, entendeu? E aí ele vai e manda uma mensagem pro Raiden. Caraca, mó zing na própria franquia, né? Tipo, tudo que a gente fez até agora foi uma merda, vamos voltar das origens. Raiden do futuro, ele fala pro Raiden do passado o seguinte, Raiden do passado, nós estamos em perigo, o que você tá fazendo agora vai nos levar à destruição. E o que o Raiden do passado faz? Vai pro torneio e faz a mesma coisa, inteligente. Lógico, né, cara? Lógico. O que ele vai fazer? Destino, mas o que ele vai fazer? Falar, então não vamos participar do torneio, vamos deixar o Goro ganhar a oitava luta e o oitavo torneio e valeu, abraço. Olha, esse Mortal Kombat agora é a recontagem dos Mortal Kombat 1, 2 e 3. E dizem que o story mode tá bem robusto, então eu posso aqui tá zoando a história, e na verdade a história ser muito foda e explicar tudo. Então, vamos ver, né? Já tem os vídeos do... Na verdade, você que tá ouvindo esse podcast agora, no dia que a gente lançar, dia 22, já saiu Mortal Kombat 9, né? E talvez você que tenha comprado aqui no Brasil, pagou R$150 e levou. Mas já saiu lá nos Estados Unidos, e uma semana antes, como é de praxe, já vazou pra Xbox, já tem o torrent aí, alguém já baixou, alguém já gravou, alguém já jogou, já viu o story modes todo, já colocou no YouTube. Agora que a gente tá gravando, já tem. Se você procurar aí story modes do Mortal Kombat no YouTube, já acha. Sem contar que as animações em CG estão muito maneiras. Ah, e melhor que isso, procura Mortal Kombat Casting com K, óbvio, da Milena, da Kitana e da Sonya, que estão as modelos vestidas com elas e, ó, Debs, ó, procura aí que você vai achar sensacional. Alright! Eu já vi. Alright! Fuck yeah, baby! Yeah. Oh yeah! Acho que eu tô por fora. Eu preferia a da Kitana. Bom, falando de história, além da história do jogo mesmo, do jogo macro, é legal que cada personagem tem um motivo pra estar lá. Não é só, tem o torneio que eu quero salvar a Terra. Cada um tem um motivo particular de estar lá. Isso é um pouco até parecido com o Street Fighter, mas é... Eu acho que menos é a interferência. Né? Quê? Menos o Ryu, que não tem motivo nenhum. Menos o Ryu. Mas tem isso motivo, muito... cara. Isso eu acho maneiro, porque você cria personalidade pros personagens e você tem aquelas rivalidades clássicas, tipo, o Scorpion contra o Sub-Zero, a Sonya contra o Kano, você tem toda a questão do... O Liu Kang tem uma questão pessoal pra entrar no Shang Tsung, não é só salvar a Terra porque ele dá uma luz. Porra, eu acho que dá toda uma ênfase diferente pro storyline. Ah, então salvar a Terra é secundário pro Liu Kang. Você esqueceu de mencionar, cara, as palavras clássicas do filme, onde ele sonha com o irmão dele sendo morto pelo Shang Tsung. Eu achei que você tinha falado. Fala das palavras clássicas, desculpa, Fábio. Não. As palavras clássicas do filme são maravilhosas. Tá o irmão do Liu Kang lá ajoelhado na frente de Shang Tsung. O Shang Tsung olha assim pra ele e fala, sua alma é minha. E aí, então, o irmão dele olha pra câmera e fala, Liu! Your brother's soul is mine. E ele acorda. O filme dublado é muito bom, né, cara? Esse filme dublado é a melhor parte. Esse Mortal Kombat novo vai ter as coisas escritas em português, deve ser maravilhoso, cara. Parece ser escrito Finalizio na tela, que na dublagem do filme assim era muito bom. Finalizio! Acabe com ele! Não, acho que era outra parada, não tô lembrando agora. Tão maneiro quanto. O macho. Eu lembro que ele falava, Vitória limpa! Vitória limpa! O filme do Mortal Kombat, diferente diferente do filme do Street Fighter? É uma coisa pra ser lembrada pra sempre ou pra ser esquecida? Eu tenho edição especial, você me diga. Digo pra você que é pra ser esquecido. O filme foi um sucesso comercial, eles gastaram 24 milhões e rendeu 120, então isso é sucesso comercial. É filme do daquele amigo, amigão da galera, o Paul W.S. Anderson. Não, não confundir com Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson é o cara do Magnolia e do Boogie Nights, não confunda com ele. Paul W.S. Anderson é esse que dirige os Resident Evil aí todos. Ele fez aquele... Alien vs Predador. É, ele fez esse filme maravilhoso, Mortal Kombat, né, na opinião do Comandante Cobra. Eu gosto muito desse filme, cara, porque chega no final e eles derrotam lá, acho que o Shang Tsung ou o Goro, sei lá. E aí o Christopher Lambert e o Liu Kang, a Sony, etc, eles fazem a pose lá e vem o Shao Kahn. Eu falei, porra, agora vai ficar maneiro o filme. Acaba o filme. Pô, cara, vai ter o 2. Vai ter o 2, né, que eu nunca vi. Outra coisa interessante também, vocês devem ter visto, pelo menos o Cobra deve ter visto, quando saiu aquelas animações em VHS aqui, na época, que era uma animação que o Sub-Zero e o Scorpion, eu acho que eram soldadinhos do... Eram soldadinhos do Shao Kahn, sei lá como é que era. Cara, que era blá, blá, blá, o desenho inteiro. Quando dava 20 minutos de desenho, tu achava, agora vai ter porrada. Não vai começar a porrada, acabava o desenho também. Eu lembro disso. Um VHS, cara, que tinha 20 minutos de desenho sem graça. É, de blá, blá, blá. Puta que pariu, cara. Mortal Kombat é um negócio sanguinolento do inferno. Os caras não conseguem fazer um cross-media decente do negócio, não conseguiram fazer um filme com sangue, com violência. Eu fico muito puto com isso. Que nem o desenho do Rambo, cara. Ah, gente, surpreendentemente falando, não faltou sangue no filme, não. Eu não achei que faltou, não. Não no filme, no desenho. Sim, não, no filme tudo bem. Não. O problema do filme é só esse final que eu tô falando. Esse desenho que é... O desenho é realmente ridículo. O filme passa. O filme é palatável. No filme do Mortal Kombat 2, eu lembro de eu, molequinho, com o Comandante Cobra indo no cinema assistir. Caralho, filme Mortal Kombat 2. Muito maneiro. Nos 5 primeiros segundos do filme, o Johnny Cage morre. É tipo assim, o Shao Kahn, voadora! Morreu. Magia! É tipo Ciclope no X-Men 3, né? É tipo Ciclope, é. Mesmo. Eu sempre escuto falar bem e mal do filme de Mortal Kombat, mas eu acho que é muito melhor do que muitos dos filmes baseados em jogos que tem aí no mercado. É o melhor filme baseado em videogame que tem, falei. Com certeza. Se não for o melhor filme que há no universo. É. Óbvio, né? Quem é Poderoso Chefão? Quem é, moleque? Quem é, né, cara? Ele da Fatality. Mortal Kombat 3 tinha história? Mortal Kombat 3? Claro que tinha. Todos os Mortal Kombat tem história, cara. Ultimate Mortal Kombat 3 tem história? Ei, não. É porque o Ultimate Mortal Kombat 3 é só um Super Street Fighter Mortal Kombat, Play, né? Porque Mortal Kombat 3 teve uma recepção um pouco abaixo do esperado, porque eles ficaram tirando o personagem, né, pra dar aquela renovada nos ares, mas o pessoal chiou, miou, não gostaram de Sharon Scorpion, essas coisas todas. E aí em cima disso fizeram o Ultimate, mas o Mortal Kombat 3... Ultimate foi o Mortal Kombat que eu mais joguei. É, eu também. Eu tive os dois, né, na Mega Drive. O Ultimate Mortal Kombat 3, ele foi, na verdade, feito como fanservice, porque os fãs, eles reclamaram que não tinha todos os personagens, etc. E eventualmente foi feito Ultimate só pra agradar todos os fãs. Ele não tinha história, mas tinha todos os personagens também. Era a história do 3, mesma coisa, né? Os cenários. Sim, porque a parada do 3 é o seguinte, o Shao Kahn perdeu pro Liu Kang no torneio do Outworld, e aí ele põe em ação lá um plano que ele tinha lá 10 mil anos, lá, sei lá quanto tempo que ele tava planejando. Isso, eu não vou achar o manual do jogo aqui agora, que eu tenho, mas foda-se. E ele fez o seguinte, a Sindel, que era a rainha dele, havia morrido, e aí ele junta lá o esquadrão de Shang Tsung dele e planeja ressuscitar a Sindel, mas não no Outworld, na Terra, pra ser mais interessante. E aí, como ela ressuscita na Terra, ele pode invadir a Terra com o pretexto de que ele tá só querendo pegar a mulher dele, que tá em outro mundo. E aí, vamos invadir, né? Afinal, o que move esse mundo é buceta. Mas aí o 3 tem cenários que são, tipo, ruas no meio do... Mas sim, o que acontece? Os mundos se mergem. Sim, exatamente. E a alma de quase todas as pessoas da Terra acabam indo até o Shao Kahn. Ele só não consegue absorver todas elas porque é claro que seus planos são parados no último segundo por aqueles malditos adolescentes e aquele cachorro, entendeu? E aquele cachorro idiota do Raiden. É, o Raiden, inclusive, ele não luta no 3 por causa disso, né? Ele fala que os poderes dele não funcionam no Outworld. E como a Terra se fundiu com o Outworld, ele abdica de lutar e vai dedicar todo o poder dele a manter as almas dos soldados da Terra intactas. E o 3 é maneiro que tem o Striker, né, cara? Porra, quem melhor pra salvar a Terra do que um guarda municipal de Nova York? Quem aqui não jogou aquele Mortal Kombat horroroso do Nintendo 64? 4? Eu não joguei. Olha. Vocês pararam de falar disso, eu volto aqui. Eu joguei, mas e aí? Eu joguei muito. E aquele sistema de escolher a arma, cara, tirar a espadinha era muito ruim, cara, sério. Cara, é tanta coisa tão ruim, cara, que a gente não precisa nem falar muito sobre ele, né? Sabe? Que jogo é esse que vocês estão falando? O mais apelado era tacar as pedras no cenário, cara. Sim, olha só. 4? Isso? Eu não sei. Esse jogo é o Wolverine Origins dos jogos. A gente não vai falar sobre isso. Eu só quero falar uma coisa que era muito maneira dele, que era o Fatality do Quan Chi. O pai do Kratos? É, o pai do Kratos, com a máscara do Darth Vader. O Fatality dele, ele arrancava os dois braços do cara e começava a espancar o cara com os próprios braços do cara. Não era perna, não? É, será que era perna? O Mortal Kombat 4, eu só lembro que esse jogo existia porque o pessoal lá de onde eu morava falava que se eu fosse magro, na época tinha 10 quilos, tinha 100 quilos a mais que eu tenho hoje, se eu fosse magro e cortasse o cabelo, ia ficar igual o Jarek, aquele cara 4 aí também. Só isso que eu lembro do 4. Jarek. Era perna. Jarek. É, o Jarek. Mas o 4, cara, vamos só... Não vamos entrar no mérito, porque ele não tem nenhum mérito. Não vamos entrar no mérito do gameplay nem nada. Mas ele coloca uma coisa nova na história que depois é aproveitado nos outros jogos. Porque a gente só tinha até o 3 esse negócio de Terra, Outworld e Netherrealm. Eram 3 reinos. Aí ele inclui mais um reino na storyline, né? Ele fala sobre o reino do caos. Isso depois é expandido até pra realidade, o que a gente tem hoje, né? Que é uma história de Mortal Kombat com 6 reinos. Caralho. E eles começam a expandir a parada legal a partir do 4. Mais reinos do que Yu Hakusho. É, rapaz. E o Shinnok é o cara que é o comandante lá do reino do caos. É o deus do caos, boladão. E eu parei aí, no Mortal Kombat 4. Tirando todos os spin-offs de jogos de aventura ou do Sub-Zero solo game. Vamos mencionar o maravilhoso Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, né, cara? Pois o jogo que você tinha que apertar L2 pra fazer ele virar de lado pro outro, pô. Como não falar desse jogo maravilhoso? Ah, então era assim que virava de um lado pro outro. Era assim que virava de um lado pro outro. Apertando L2. Eu nunca virei, então. Pra você ver, né? Eu não joguei nenhum dos outros. Alguém aí que jogou os outros pode puxar. Ó, então o negócio é o seguinte. Depois do Mortal Kombat 4, a série entrou num período negro de sua história. E aí vieram os outros jogos que foram... Mortal Kombat 4 era um período bem negro, né, cara? Não, olha só. Mortal Kombat 4, normal, ele foi até divertido até certo ponto. Agora, o problema do 4 é que o porting dele pro Nintendo 64 foi um lixo, sabe? Não tinha nem final, cara. Pô, no PlayStation os finais eram em CG, porra. E no Nintendo 64 nem isso. E realmente, como o Splinter falou, a coisa boa do jogo era arremessar a cabeça do cenário nos outros. Então, depois do Mortal Kombat 4, houve Deadly Alliance. Depois teve o Deception, Armageddon. Aquele que não deve ser mencionado. E agora vai ter o novo, né? Então, tipo, o Deadly Alliance eu gostei bastante. Ele foi o que, pra mim, tinha o cast melhor de personagens. Ele começou a usar aquele esquema de cada personagem ter duas artes marciais que ele pode usar e etc. E até porque eu acho que o Deadly Alliance foi o último Mortal Kombat onde character design não era total lixo total, entendeu? Não, mas o Deadly Alliance tem uns caras meio estranhos, né? Tem aquele cara que usa a armadura do He-Man e tem um cap verde na cabeça, por exemplo, que eu não sei o nome dos caras. Os personagens novos do Deadly Alliance é, porra, complicado. Tinha o Blaze, que era o cara que aparecia no Mortal Kombat 2 lutando no cenário da ponte. No cenário da ponte. Atenção, tinha um cara pegando fogo lá atrás, na outra ponte. É. E aquele cara era o Blaze. Quem era o Blaze? Era um cara pegando fogo. Uau, interessante isso. Uau. Aí tinha o Borraichô, que era um mestre de artes marciais bêbado e gordo. Muito original gordo. Também. É, tinha o Dramin, que era tipo, cara, então como é que a gente vai fazer um bicho mais nojento? Como é que é Dramin? Dramin? É o remédio. Aquele remédio de dormir? Nome de remédio, maluco. Então o Dramin, ele era basicamente um cara com uma máscara bizarra e com um corpo todo carne viva apodrecido, com um tacape no lugar do braço. Ah, é o que parece o Hellraiser também, né? Sim, é o Hellraiser verde. Pinhead! Do lado bom da coisa tinha Frost, que era a discípula ambiciosa do Sub-Zero, que eu achava ela maneira, pelo menos, ela tinha uns golpes maneiros também. E tinha o Blind Kent. É do Sub-Zero ou do irmão do Sub-Zero sem máscara com uma cicatriz na cara? Não, olha só. Você quer voltar lá, então? Não, quero não. Ah, tá, tudo bem. Então... Não, volta lá no Sub-Zero, por favor. Volta lá no Sub-Zero. Flashback. Então, vai lá. Back to Mortal Kombat 1. Sub-Zero. Explica aí, Lapto. No primeiro Mortal Kombat, como todos sabemos, tínhamos o Sub-Zero e o Scorpion. Qual era o nome dele? Esqueleto. Esqueleto. Hanzo, né? Eles eram rivais, né? Muita gente achava que o Scorpion era o vilão e o Sub-Zero era o bonzinho. Sei lá por quê. Eu nunca pensei assim em relação a nenhum dos dois. Mas aí, acho acho que no final do 1, e agora o Comandante de Cobra fala se é isso ou não, ao final do Mortal Kombat 1, acho que o Sub-Zero mata o Scorpion. E... isso não é o contrário, não? Não, o Scorpion já tava morto no Mortal Kombat 1, cara. Não, não. O Scorpion... enfim, é uma questão de vingança, porque o Sub-Zero matou alguma coisa que era importante pro Scorpion. Ou matou o próprio Scorpion. Scorpion! Ele matou o Scorpion, por isso que ele matou o próprio Scorpion. Não, matou então, alguma coisa que era muito importante. A vida do Scorpion. Não é importante, porra? Porra! O Sub-Zero matou o Scorpion e o Scorpion voltou cheio da vontade de vingança. Só que no 1 ele não era esqueleto ainda, por quê? Porque não arrumaram nenhum esqueleto pra colocar na cara. Caralho! Da... ele já era esqueleto no 1, seu anormal. Não, seu anormal. Não era seu anormal. Não era. Caralho! Não era, não era. Caralho. Não era. Não, quando ele mandava Fatality, era. Quando ele mandava Fatality, ficava com a cara de esqueleto. Quando ele mandava Fatality, não ficava com a cara de esqueleto. Tá certo. Ele morria e ele virava esqueleto. Vocês querem que eu girava esqueleto? História não. É melhor você explicar, porque senão vai ficar eu e o Cássio dando porrada no outro. Porra! Porra, amigo! Aquele zoio branco maneiro. Amigo! Amigo! Muito bem, então, olha só, o negócio é o seguinte. O Scorpion, cara, ele era o ninja do clã Shirai Ryu, só que o nome dele era de fato Hanzo, claro, porque todo ninja se chama Hanzo. É, e ele era um cara todo protaguinho, bonzinho, tinha uma mulher e uma família. Acontece então que o Elder Sub-Zero, Sub-Zero mais velho, que é o ninja do clã lá Lin Kuei, um cara muito perverso, malvado e bolado, acaba matando o Scorpion. Ele não satisfeito em matar o Scorpion, matou a família dele toda, claro, porque é assim que se fazia naquele tempo. Ah. Então. Até hoje, né? Pois é, então. É, coisa de homem, né? Só que o Scorpion. Ele vai pro inferno, não curte muito ter sua família assassinada, e volta como espectro. Eu acho que é por isso que o Scorpion é tido como vilão, saca? Porque ele é um ninja do inferno. Então, quando ele volta no Mortal Kombat 1, ele vai atrás do Sub-Zero, e ele acaba matando, sacou? O Sub-Zero. E no Mortal Kombat 2, ele descobre que o Sub-Zero planeja lutar. E ele fala, porra, como assim? A única pessoa que pode voltar da morte aqui sou eu. E aí, ele fica puto, e entra lá também pra ir atrás desse Sub-Zero. E ele percebe que esse Sub-Zero é, na verdade, o irmão mais jovem do Sub-Zero que ele matou, sacou? E aí começa todo aquele lance de, oh meu Deus, eu matei o Sub-Zero malvado, mas ele tem um irmão mais jovem e tal. E... aí começa aquele lance de, não como é? Sim, e ele percebendo que esse Sub-Zero jovem, ele é bonzinho e tal, não sei o que, blá, blá, blá, ele se autodenomina o guardião desse novo Sub-Zero. Pra... como é que é? Como pra pagar a dívida de ter matado o irmão dele. Entendi. Tu vê como o cara é bonzinho, né, cara? O outro maluco matou ele, e ele falou, não, mas agora que eu te deixei órfão de irmão, eu vou cuidar de você. Sim, sim, muito protagonista. Muito protagonista, cara. Porra, ele é o favorito, né, cara? Ele é o favorito do diretor. É, eu vou entrar nesse momento exatamente agora. Esse negócio do Scorpion ser o favorito do Ed Boon tá nojento. Lançou ontem a entrada do Story Mode do Mortal Kombat 9, aonde simplesmente o Scorpion arranca o coração do Sub-Zero e enfia a cabeça onde o peito dele, tipo, no peito aberto dele. E isso, a edição de colecionador, ela tem dois suportes de livro, né? Um deles é o Scorpion mandando um arpão na parede e o outro suporte é o Sub-Zero tomando o arpão que atravessou a parede. Isso. Já deu. Agora que no... tem o menu da demo. No menu da demo, é o Scorpion dando um gancho no Sub-Zero. Sim, chique demais. Mas o Sub-Zero é o personagem mais popular, não é? Não. Não interessa. Talvez seja, cara. Foi o primeiro a receber um jogo solo. É, foi o primeiro a receber um jogo solo e foi o único que ganhou a série de televisão solo também, né? Qual série de televisão? Cara, passou na SBT, porra. É verdade. Pode crer, era uma série muito horrível. Voltando ao Mortal Kombat agora, o Deception. Decepção. Cara, então, Mortal Kombat Deception. Eles introduzem um novo personagem na história, o Onaga, né, que é o Rei Dragão. O Onaga, pra você ter noção de como o cara é sinistro, ele é o cara do qual o Shao Kahn tem medo, né? O nome do jogo é Deception porque no início dele, o Quan Chi e o Shang Tsung se unem para matar o Shao Kahn. O Reptile, ele tenta avisar o Shao Kahn, mas é claro que o Reptile, sendo merda que ele chega atrasado, pegou um trânsito e tal. Ele chega bem a tempo de ver o Shao Kahn morrendo. É porque ele não é um ninja, ele só tá fazendo cosplay. Ele só faz cosplay. Não, pois é, então, o animalzinho com o vestido de ninja, ele chega atrasado e não só o Shang Tsung e o Quan Chi se matam, matam o Shao Kahn, como eles também matam o Raiden, que apareceu ali também de bobeira pra ser fragado, né? Caraca, tá, tipo assim, vamos matar o Shang Tsung, e de repente tá o Raiden passando ali no canto, Raiden também, mata, mata, mata, blá! Sim, chegou atrasado. Nossa, pra... entendendo, cara. O Raiden foi pra ajudar o Shao Kahn, cara. O inimigo do seu inimigo é o seu amigo. Não, enfim. enfim. É, não sei. É porque a história é a seguinte. Cara, mas isso que o Ninja Inimigo falou me lembrou o Carmageddon, não deve. Cansei de falar. Cara. Ah, olha a velhinha, olha a velhinha, olha a velhinha. Olha o Raiden, olha o Raiden, Blaft! Atropela o Raiden. Mas então, o Raiden tava ali porque o Quan Chi e o Shang Tsung queriam usar as almas que o Shao Kahn tinha conseguido pra animar um exército bolado invencível. Só que era o exército desse rei dragão, o Duanaga. E aí, quando eles dois conseguem matar o Raiden, eles olham pro outro assim, ou seja, é engraçadíssimo. Eles olham pro outro e do nada eles sentem, caraca, must kill. E começa a cair na porrada, entendeu? É, na verdade, existe um amuleto, um amuleto do Shinnok, que é um amuleto que vai dar mais poder. Só que é um amuleto só pra duas pessoas. Aí dá a merda que dá. Sim, é como todos os bons vilões do He-Man, eles caem na porrada. O Shang Tsung. Deixa eu fazer o quê? Tirar para o ímpar? Tirar para o ímpar. Decidindo pegar uma pé-tesoura. Vira Alex Kidd. Não, então, quando o Shang Tsung é morto, aí, bom, o Quan Chi sobra e o Quan Chi descobre que foi tudo uma mentira, porque o Onaga tava planejando exatamente isso. E o Onaga possui o réptil, porque, bom, eles têm uma afinidade reptiliana ali rolando. E ele se torna o Rei Dragão, volta à vida, e aí fudeu, sacou? E o réptil é o boss? O réptil é o boss. Caraca, o maluco de cosplay é o boss. Ah, por isso que é Deception, né, cara? Moleque, é uma Deception atrás da outra esse jogo. Não, mas dessa trilogia nova, esse Deception acho que foi o que mais teve um sucesso, não sei de história, né? Mas em torno de sucesso comercial, ele foi o que deu melhor aí. Mas falando isso... Ele resgatou algumas coisas que o Deadly Alliance deixou pra trás, né? Os ganchos, os roundhouses. Adicionou aí os personagens novos aí e a galera curtiu. E esses dois jogos, assim, que foram não tão conhecidos pela galera, eu queria saber se a jogabilidade dele tem alguma coisa muito diferente, se alguma coisa que eles mudaram, assim, pra galera falar, caralho, Kiko! Mesmo que... Fora a história, assim. Porque a história, percebi que foi uma fundada bonita. Do aspecto de gameplay, cara, eles já acabaram com aquele negócio todo personagem tem os mesmos golpes, entendeu? E voltaram com aquele lance de popular de todo personagem, ele era um personagem individual. Todos eles tinham sete de golpes, os sete artes marciais, tipo, que eles usavam, e eles tentaram combinar melhor os golpes especiais com os golpes físicos, né? Isso é bom ou ruim? Cara, eu gostei muito do Deadly Alliance, eu achei que foi um jogo, me diverti bastante. Ele trouxe certas coisas que até hoje tem nos jogos, que é a cripta, essas coisas assim. Mas no fim, cara, o Deception e até o Deadly Alliance, eles eram limitados, porque os combos eles eram limitados, você não tinha o menor... Você não podia decidir pra onde é que o combo ia, saca? Os combos eram pré-determinados, o que deixava o jogo limitado. Entendi. Mas o Comandante Cobra, foi em qual Mortal Kombat que eles introduziram aquele negócio de ter duas instâncias, uma com arma e uma sem arma? Deadly Alliance. Foi no próprio Deadly Alliance, né? No Mortal Kombat 4 não tinha isso, não? Não. Tinha arma não, e... Eu acho que tinha arma, mas... Não, tinha arma, mas você... Tinha mas arma. Não era distâncias diferentes, entendeu? Entendi. No Deadly Alliance, o cara já não tinha duas distâncias físicas e ainda tinha arma? Ele tinha arma. Distâncias e uma arma. Ele tinha então, três modos, né? É. Isso. E agora, uma parada maneira do Deception, que veio, foi o modo Conquest, que eu lembro que o Comandante Cobra gastou muitas horas lá brincando com o Shujinko na storyline do jogo. Triste. Pô, somos dois, São horas que não voltam mais, cara. Então, fala aí, David. O que você achou do modo Conquest? Ah, cara, eu gostava, porque como eu sempre jogava muito essa coisa do acabar com os amiguinhos que eles eram meninos e eu era menina, ali não, tinha coisa da historinha e tal. É, como ela não sabia jogar o jogo, entendeu? Sendo Mortal Kombat. Cala a boca, Comandante. Chamou pro X1 também, hein? Não, já chamou pro X1 e ouçam, fãs. A gente vai gravar esse X1 pra ver como é que vai ser. Vou dizer que só você não tem nada a ganhar, hein, Comandante Cobra. Cara, eu já tenho história que eu te perder pra mulher, cara. Eu só tô colocando mão na reta. By the way, que fique bem claro que o Comandante Cobra é oprimido pela Maga Branca diariamente no Mortal Kombat. Ela tá de lado. Eu acho que ela ouviu ainda por cima. O sorriso da verdade. Em minha defesa, ela usa o Scorpion. É uma boa defesa, é uma boa defesa, mas ela ainda é uma menina. E depois do Deception teve com Mortal Kombat Armageddon, que é o último Mortal Kombat 3 dessa nova leva. Não, mas tem o lance do Armageddon. Teve também aquele jogo irado, o Mortal Kombat vs DC. Não. Vamos falar sério. Vamos comentar sobre isso. Eu tava comentando sobre o modelo razoável sobre o Armageddon, tem o Mortal Kombat, que é a paródia de Mario Kart dentro do jogo. Ah, é, isso é uma coisa que eu acho legal falar. Era muito legal. Mortal Kombat sempre foi conhecido porque sempre tentar fugir um pouco dos modelos básicos de jogo de luta. Então, por exemplo, esse Conquest Mode foi o primeiro, não foi o primeiro, mas tipo, foi a maior tentativa dele de fazer um Story Mode dentro do jogo. É, mas, por exemplo, tinha o Mortal Kombat, que era o Mortal Kombat Kart, né? Também tinha em outro Puto Fighter, que era um Tetris da vida. Então, esses focados em minigames, eu sempre achei uma adição ótima. Tinha aqueles, o Galaga escondido no Mortal Kombat 13, o Space Invaders, o Pong, que tinha no Mortal Kombat 2. Tinha umas coisas maneiras. A gente também não comentou do Mortal Kombat 1, que tinha o contraponto ao carro do Street Fighter, né? O bônus de quebrar o carro, que tinha o diamante, o rubi. Test your might. A gente fala isso no Mortal Kombat 9, que vai resgatar tudo isso. Cara, falando do Armageddon, uma confissão segundo, é que o Armageddon era importante porque foi o início do novo Mortal Kombat. No final do Armageddon, e isso já tinha sido declarado pelo Ed Boon, todo mundo ia morrer e essa franquia, como a gente conhece, ia acabar. O negócio então é que no final do Armageddon, o Onaga vence, todo mundo se mata, é um CG muito legal, inclusive, e reinicia a franquia, entendeu? Com o Raiden no passado fazendo as mesmas coisas do Raiden no futuro, esperando que alguma coisa mude. Então todo mundo morre no final, é isso? No final, essa storyline é... Cara, é uma metáfora genial como Mortal Kombat se deu, entendeu? Ao longo das décadas. E fala, a franquia se autodestruiu. É tudo pensável. Essa coisa que ele tinha falado do modo carrinho, do modo teto, eu acho que foi, assim, uma das melhores sacadas dele. Porque várias vezes eu tava sem fazer nada, contando. Aí eu pegava o PC e ia jogar. Cara, ficava horas e horas jogando Tetris. E aquele Tetris não era um Tetris normal. Ele era... Era um Tetris Mortal Kombat! Não, era divertido ainda. Não ver direito a parada. Era divertido. Você ficava olhando os bichinhos se baterem lá embaixo. Os bichinhos não, as carinhas, os personagens. Cara, se nem eu consegue se divertir por hora jogando ninjas versus zombies voleibol, então dá pra se divertir jogando Mortal Kombat Mario Kart, sacou? Mas olha só, não só ninjas e zumbis, hein? Tem também os piratas e os ciborgues desse jogo, tá? Ah, no demo não tinha, cara. No demo não tinha. Ah, tem que ser lembrado disso aí. Mortal também Kombat não... tem. Ninja, pirata. Não, pirata não tem. Mas tem ninja, pirata. Tem ciborgue, só falta o pirata e o zumbi. Cara, eu sou tem da. Zumbi, tem zumbi. Zumbi, tem o Liu Kang zumbi. Liu Kang zumbi. Então só falta o pirata, moleque. Cadê o pirata? Galera, não é só o Liu Kang zumbi. Nesse novo Mortal Kombat tem o zombie mode. É full zumbi. Full zombie. Caralho, só pra provar que todos os jogos hoje em dia tem o modo zumbi, né, cara? Todos. É Mortal Kombat. Mas eu acho que Mortal Kombat é mais pelo easter egg, pela crítica, entendeu? Ao sistema vigente, que necessariamente é uma coisa. Olha que irado zumbi, cara. Mortal Kombat é o único. Muito fora da caixa. Você acha que é uma crítica à sociedade? Com certeza, sem dúvidas. O único jogo aí que é mais variado ainda em termos de estereótipos, assim, da cultura pop, eu vi aqui agora com o nosso amigo Daigo, é aquele Eternal Champions, que tem um cara que é feiticeiro lá em Silent Center, tem essas porra todas. É o único mais maluco que possível aí. Tirando aí, ninguém tem pirata zumbi se igual a Ninja, não. Agora, sabe que é maneiro do Armageddon também? Eu não joguei o Armageddon, mas eu soube disso e se alguém jogou aí, até me diz como é que é. Cara, você pode criar fatality. Tem um modo de... Você pode combinar... É tipo aquele modo V do Street Fighter Alpha 3, que você sai dando um monte de golpe especial e você constrói o seu especial em cima disso. O fatality no... Esse fatality custom no Armageddon é meio assim. Pô, deve ser muito maneiro, cara. Não é não? Ah, cara, a ideia é ótima, mas no fim, né? Você não quer, tipo, um fatality genérico onde você sai dando porrada no cara e depois ele explode, sabe? Esse não é o problema da franquia, nunca foi. O problema da franquia é que ela se tornava uma coisa completamente estagnada na hora do gameplay. Se você decorasse dois combos, você tinha fechado o combo inteiro e você não tinha mais ponto de sair, entendeu? Igual Marvel vs. Capcom 3. Fora o editor de fatality, você podia editar personagens também, né? Isso é muito maneiro. Principalmente pro comandante cobra que gosta de brincar de boneca. Ah, eu lembrei. Ah, é verdade, eu gosto de brincar de boneca. Eu lembrei, não é edição de personagem não, caralho. É criação. Create a fighter com cara. Personagem, claro. Isso já, né? Pra mim, que me amarro em The Sims, cara, era tendência. Você pode brincar de boneca, você não tem problema. Eu também posso, cara. Pode, com a sua irmã. Amigos, demo tá aí. O jogo, quando lançar o podcast, já vai ter lançado, mas nós, infelizmente, não teremos o jogo em mãos. Mas a gente já jogou o demo, já viu vídeo, já leu sobre. Então, quais são as suas impressões sobre o que vai estar sendo ser Mortal Kombat 9? O melhor jogo da história. Concordo. Melhor jogo da história. Então vamos pro 9. Ele recupera, né, o clima do antigo Mortal Kombat e, pelo que eu joguei, ele melhorou nos pontos que tinha que melhorar e ele cortou a gordura de onde tinha que tirar mesmo, entendeu? Então tá enxuto, né, tipo uma Milena e eu ainda não vi a cara feia, né, porque eu não joguei tudo. Então, até onde eu joguei, o jogo tá ótimo, tipo, ele tá intuitivo, você quase que cria os seus próprios combos e tá muito bonito também. E além disso, eles colocaram muita coisa pro cara que gosta de jogar o jogo na santidade do celular, sem seus amigos drenando a geladeira da sua casa, né? Tem muito conteúdo pro single player, o que é uma coisa muito positiva. E não é, tipo, ficar treinando button mashing e combo de Marvel vs. Capcom 3. É sim, tipo, são coisas mais divertidas e... seja na história, seja nos modos de Test Your Luck, seja na Tower of Challenges. Então, a partir de agora, a gente vai destrinchar o que a gente sabe do jogo até agora. Entendi. Mortal Kombat 9, basicamente, é o Raiden, ele olha e fala, partiu voltar no tempo, partiu, reset hardcore na série e tem todos os personagens. Não, não tem todos os personagens, mas tem a maioria dos personagens que a galera realmente gosta. Tem o Quanti? Cara, tem o Quanti, claro. Tem o Kratos, porra. O pai dele tem que estar lá, né, cara? Moleque, tá faltando uma vada, moleque. Seu pai não filho. Olha, o único cara que eu senti falta no jogo inteiro dos personagens que liberaram foi o Rain, e isso eu senti falta entre aspas, saca? Tipo, todo o host dele tá muito bom, tá muito completo. Não, uma parada é que não faz muito sentido ter lançado o Irmec se não lançar o Rain, né? Sei lá. Acho que faz. O bem ou mal, o Rain, ele é um príncipe de Edenia, né? A terra da Kitana. A única vez que o design dele ficou uma coisa diferente de um ninja genérico foi o do Deception, se eu não me engano. E mesmo assim, ele tava... Tá. Sim, mas... era ninja ainda. Exatamente por isso. Agora era a hora de fazer um design maneiro. O design dele tava maneiro. O problema é que as pessoas reclamavam é que o gameplay dele tava escroto. Ele continuava um cara sem graça, entendeu? Mas nesse Mortal Kombat 9 nós vamos ter 8 ninjas de novo? Olha, cara, a gente vai ter alguns ninjas sim, entendeu? Só que estão muito diferentes entre si. E os caras que mais se parecem, isso é mais ou menos, são o Noob Saibot, o Scorpion e o Sub-Zero. Por quê? Todos eles usam máscara no capuz. Agora estão muito diferentes, tá? Não é palette swap mais. Inclusive, uma coisa que eu elogio... O Cyrex e o Sector não são mais ciborgues, né? Eles são ciborgues, sim. Eles têm uma skin que deixa eles ficarem humanos. É diferente. Ah. Eles têm uma roupa alternativa. O Cyrex é negão, né? Sim, o Cyrex é negão. O ninja é negão. Niga ninja. Mas... é o ninja robô negão, moleque. Ah, ou o Raven. Ó, uma coisa que eu tenho... Raven no Tekken também. Que eu quero adicionar aqui é que, tipo, o design dos personagens de Mortal Kombat tá muito maneiro, sacou? Eu achei que os caras que, tipo, estavam muito parecidos uns com os outros acabaram com isso, saca? E uma coisa que eu achei legal também, que eu gosto do pessoal da NetherRealms, é que eles tentam sempre pensar um pouco fora da caixa. Então as roupas alternativas não são tipo Ryu com luva diferente e um cabelo vermelho. São do tipo o Cyrex só quando ele era humano, sacou? O Sector quando ele era humano. É o Shang Tsung velho, não o Shang Tsung novo com uma roupa diferente, saca? E eu acho isso maneiro, tipo, você sente como se estivesse jogando com outro personagem quase. E a impressão que dá é que a série vai renascer das cinzas como uma fênix indestrutível. Bom. Não gostei dessa comparação, entendeu? Ela toca em assuntos sensíveis. É, como com Fênix não, porque não é pra gente. Assuntos sensíveis, cara. Mas se ela pode nascer como, sei lá. Deixa eu pensar aqui. Assim. Fênix negra. Como uma deusa. Se a série vai renascer ou não, entendeu? Eu não sei, mas definitivamente ela tem um potencial aí. Eu acho que, basicamente, do que eu joguei, é o jogo junto que mais me divertiu em um bom tempo aí, sacou? Ele larga um pouco dos moldes do Street Fighter, que é um jogo extremamente defensivo, e ele também sai um pouco dos moldes do Marvel vs. Capcom, que é um jogo... Bom, eu vou poupar vocês o meu rant. Jogo irado. Alguém... irado esse jogo. Alguém tem alguma coisa pra adicionar antes de terminar? Você chegou a jogar o Tag Team? Eu tenho. O Tag Team, ele não tem no... demo, né? Mas ele parece ser uma coisa interessante. O que mais me chama atenção no jogo, no Mortal Kombat 9, é o story mode que promete, né? Que parece uma coisa mais robusta do que um story mode normal. E também tem os minigames, né? O Test Your Might, Test Your Luck e a Tower of Challenges, que vai ser um modo onde você vai ter 300 desafios pra fazer isso dentro de uma torre. Headless Combat, por exemplo? Tipo, o Test Your Luck é um modo onde tem uma roleta. Aí rola no início da luta do tipo, luta sem braço. Os dois personagens perdem os braços. Não pode dar soco nem golpe com Hadouken com soco. Aí tem lá, tipo, primeiro golpe mata, saca? Essas coisas assim, então, tipo, é o Test Your Luck mesmo, é irado. Test Your Might! Sabe, quando você tá, tipo, já 6 horas da manhã, já fez o que podia, já tá jogando, porra, com o Metal Zangief, aí, porra, é a hora de você testar o Test Your Luck, entendeu? Eu acho isso muito mais legal do que ficar matando amiguinho e dando fatale, animais brutais, sei lá. Você é mulher, cara. Oh, snap! chegando mais uma vez ao final do nosso podcast. Eu gosto de jogos. Mortal Kombat. Comandante Cobra, me dá uma nota pra série inteira de Mortal Kombat. Pô, cara, não pra dá. Série inteira eu não posso. Não a posso série cru? Eu tô jogando contra mim, cara. Não, eu quero que você dê uma nota pra série inteira de Mortal Kombat e uma nota pra série inteira de Street Fighter. Tá, tudo bem então. 10 pra Mortal Kombat e 5 pra Street Fighter. Mas só por causa dos alfas, senão seria zero, tá? Só porque você é destruído no Street Fighter, né? Mimimimimi. Não, Debs. Só que o Mortal Kombat é muito melhor que o Street Fighter. Olha, eu sei que ninguém pediu minha opinião, mas eu não gosto de comparar a franquia do Mortal Kombat com a do Street Fighter, porque eu gosto das duas. Eu também, eu gosto das duas. Mas se você for pegar o overall, ver a quantidade de merda que tem no Mortal Kombat, no Street Fighter tem muito menos merda. Então eu botei o Street Fighter na frente. Porém, não, cara, não, eu falo que só o Animality do Scorpion já garante essa supremacia. Deixa ele terminar. Respeita os amiguinhos aí, cara. O Mortal Kombat overall, ele tem mecânicas e sacanagens muito mais maneiras que o Street Fighter, que é um jogo muito pé no chão, digamos assim, e que não mudou muito ao longo das eras e não inovou muito at all em relação a outros jogos de luta. E eu também acho que esse Mortal Kombat 9 chegou aí e tá muito maneiro, por enquanto, pelo que eu joguei até agora, e eu acho que tem potencial pra desbucetar o Street Fighter. Muito bonito, gostei. Muito. Debs! Cara, eu ainda não joguei o MK9, mas, pô, o que eu li me deixou com maior vontade de jogar, e esse Comandante Cobra foi falando aí das opções de jogo, pra mim, são muito maneiras, e eu naturalmente prefiro Mortal Kombat a Street Fighter, então morre aí o assunto. É, isso aí. Se você, ouvinte, discorda, concorda, ou não gosta de Street Fighter, Mortal Kombat, não gosta de jogo de luta, não gosta de games, ou gosta de jogos, manda seu e-mail pra onde, Lapso? Eu gosto de jogos. Puta que pariu! PutaQuePariu.com. Você pode ainda comentar no magnífico site baixofrentesoco.com e acessar a magnífica ferramenta de 140 caracteres, o twitter.com/baixofrentesoco, o e-mail eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Ponto, o senhor eternidade vai tomar no cu. E é isso aí! Depois tu acha estranho que a Polícia Federal não deixou tu entrar no Brasil com duas armas, né? Ah, cara, mas eles nem sabiam disso. Como é que é o lance? E era só uma. Flawless victory.